que é good nós no rap. Se nós rebassa, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Que é good nós no rap. Se nós rebassa, nós não tava aqui workando. O nosso work é PA. É isso aí, você acabou de ouvir no Panorama a música Vira Vira e antes 1406. E uma curiosidade sobre essa música é que 1406 era justamente o telefone de compras de um famoso canal de televendas, do tipo Polishop. Sendo assim, a música faz uma sátira sobre o dinheiro e o comércio. Continue sintonizado aqui no Panorama. Em Goiânia são 5 horas e 9 minutos. Visão Panorâmica. A cultura por todos os ângulos. Quatro garotos vindo de Guarulhos, interior de São Paulo, e um da Bahia, da cidade de Iracê, foi suficiente para criar um grupo que se tornaria mito musical no Brasil. Dinho, Samuel Reoli, Júlio Razek, Sérgio Reoli e Bento Rinotto revolucionaram a música dos anos 90 em nosso país. Enquanto no exterior surgiam estilos como o punk e o britpop, representados principalmente por grupos como Nirvana e Oasis, aqui no Brasil o cenário musical permanecia meio sem novidades. Isso até surgir o grupo Mamonas Assassinas em 1995, que depois de sua primeira apresentação para o Brasil no programa Jô Soares, se tornou um sucesso inevitável. Os Mamonas Assassinas foram uma banda singular, com certeza. E em menos de um ano de carreira e com apenas um CD gravado, o grupo deixou uma profunda marca na música brasileira. Tudo começou com a Utopia, mas não algo imaginário ou irreal, e sim com a banda Utopia, formada pelos irmãos Sérgio e Samuel Reoli, junto com Bento e Noto. O grupo iniciou como a maioria dos que se arriscam pelo mundo musical, ou seja, tocando covers de outras bandas de sucesso. A Utopia representava músicas do Legião Urbana, Titãs e Rush. Em um show, o público pediu para tocarem uma canção do Guns N' Roses. Foi um momento de aperto para a banda, pois ninguém sabia a letra. Para contornar a situação, chamaram alguém da plateia para assumir os vocais. Eis que surge a figura escrachada do Dinho, fazendo todos rirem com sua performance cômica do Guns N' Roses. Muitos consideram que a partir desse momento surge a verdadeira essência dos Mamonas Assassinas. Logo após o show, Dinho entrou para o grupo Utopia, trazendo com ele Júlio Hazek. Com a banda completa, os músicos começam a se apresentar em vários lugares de São Paulo. Chegaram até a gravar um disco, porém venderam menos de 100 cópias. Show após show, os integrantes da Utopia perceberam que as brincadeiras no palco e as paródias eram bem mais recebidas pelo público do que os covers. Ao decidirem assumir a veia cômica, optaram também por mudar de nome. Como o Dinho costumava dizer, eles queriam mesmo era se chamar Beatles, perdoem. Mas quando souberam que esse nome já existia, ficou Mamonas Assassinas mesmo. E antes da Utopia virar Mamonas Assassinas, vários foram os nomes cogitados, como Coraçõezinhos Apertados, Uma Rapa da Zé e Tangas Vermelhas. Segundo os próprios integrantes, o nome que levou a banda ao sucesso foi escolhido porque foi considerado o mais engraçado. E você continua agora com a nossa programação musical, né, especial dos Mamonas Assassinas, com a música Pelados em Santos. Better than this, fucking you. de um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra morte a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim, até que tava gostoso. Mas eu prefiro aipim. Quanta gente, ei, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Vamos lá. Chute assim, vamos lá. Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente é muito legalzinho pra levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes pra pegar um cinema. Deixo a Cinegue, também o Van Jane. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vem forte, vem forte. A minha felicidade é um crediário da Casa Bahia. E você acabou de ouvir Shopping Santos e antes Pelados em Santos, que foi o grande hit dos Mamonas Assassinas, e é o convite para Amor em Santos, uma Brasília Amarela de Roda Gaúcha. E é uma curiosidade que ela foi regravada em espanhol com o nome Desnudos em Cancún, que é o que você está ouvindo de BG. Continue sintonizado aqui na Rádio Universitária, são 5 horas e 18 minutos. E já com o nome Mamonas Assassinas, o grupo enviou uma fita cassete demo para algumas gravadoras. As portas para o sucesso foram abertas quando o filho do diretor artístico da gravadora M escutou a fita e convenceu o pai a contratar a banda. Após gravarem um disco produzido por Rick Bonadio, a quem o grupo apelidou de Creuzebeck, os Mamonas Assassinas começam uma grande turnê, com aparições na televisão em programas como Joe 11:30, Domingão do Faustão e Domingo Legal, a banda ganhou visibilidade nacional. Com todo esse sucesso, os Mamonas chegaram a fazer 8 shows por semana e percorreram 25 dos 27 estados brasileiros. No início de 95, o grupo cobrava R$8.000 por show. Já em 96, depois de todo o sucesso, esse preço havia subido para R$70.000. O jeito divertido e irreverente de cada um dos integrantes criou um misto de forró, pagode, samba e até o vira, ritmo português, misturado com o rock, o que agradou desde criança até os mais velhos. O único CD do Mamonas trouxe 14 músicas que na sua maioria satirizavam diversos assuntos. Um dos exemplos é Um Amor Que Não Deu Certo, representado no clipe de Pelados em Santos. No vídeo, a Brasília Amarela era realmente do vocalista Dinho e ela só pegava no tranco. As vendas de CD e fita cassete também dispararam. Em um certo período, chegaram a vender 100 mil discos a cada 2 dias, totalizando mais de 2 milhões e 300 mil cópias, ganhando assim o disco de diamantes e quebrando o recorde nacional feito pelo grupo RPM com o disco Rádio Pirata, que vendeu 2 milhões de cópias em 1986. Mesmo no auge da fama, os Mamonas não esqueceram suas origens. Um acontecimento marcante na carreira desses artistas foi quando tocaram no ginásio de Guarulhos, palco de grandes artistas que já haviam passado pela cidade. No início da carreira, a banda tentou se apresentar no ginásio, porém os diretores do local disseram que eles não eram famosos e, portanto, não poderiam tocar. Isso deixou o grupo muito chateado, porém, pouco tempo depois, no dia 6 de janeiro de 1996, os Mamonas Assassinas voltaram ao ginásio de Guarulhos, dessa vez para se apresentarem. Um dos sonhos da banda, que era fazer um show em sua cidade natal, estava sendo realizado nesse dia. Porém, em um dos poucos momentos de seriedade, o vocalista Dinho interrompeu esse show, sentou na beirada do palco e fez um desabafo. Ele contou que no início ninguém acreditava neles, mas que agora estavam lá, tocando no ginásio que antes era proibido para a banda. Dinho disse a todo o público para que cada um acreditasse em seus sonhos, pois eles eram possíveis. Mesmo que o grupo tenha durado pouco tempo, apenas 8 meses, os Mamonas Assassinas alegraram e continuam alegrando gerações inteiras. Ainda hoje, os garotos são lembrados e homenageados. Em 1997, o grupo Titãs dedicou seu álbum Acústico MTV aos Mamonas Assassinas. Em 1999, a banda regravou o sucesso Pelados em Santos para o álbum de covers As 10 Mais. Uma das mais recentes homenagens à banda foi em 2008, quando a Rede Globo exibiu um especial sobre os Mamonas, que rendeu à emissora um recorde de audiência para o horário. Com o fim do grupo, a indústria fonográfica saiu à procura de novos cantores humorísticos. Assim, surgiu o cearense Tiririca, que se tornou famoso com a música Florentina, mas nunca alcançou o mesmo sucesso dos Mamonas. Até hoje, os Mamonas Assassinas deixaram como legado um álbum de estúdio, um álbum ao vivo e uma coletânea. Existe também um DVD com um show ao vivo, um documentário com direção de Claudio Kens e um filme lançado em 2009, dirigido por Maurício Essa, que deixaram também muita saudade. Continuando agora com a nossa programação musical, você escuta a música Jumento Celestino. Sabão, cracra, não deixa os cabelos no saco enrolar. Sabão, cracra, sabão. sabão cracré. Não deixa os cabelos no saco de pé. Sabão cri-cri, sabão cri-cri. Não deixa os cabelos no saco cair. Sabão cro-cro, sabão cro-cro. Não deixa os cabelos no saco dar nó. Sabão cru-cru, sabão cru-cru. Não deixa os cabelos no saco. Eita, te acho. E rolar com os do... Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros estavam doidão, querendo meu feijão. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo meu feijão. Revelando mesmo. E você acabou de ouvir no Panorama Sábado de Sol e antes Sabão Cracrá. E a primeira, música Jumento Celestino. Aqui em Goiânia são 5 horas e 27 minutos. Continue sintonizado aqui no especial Mamonas Assassinas. E como era de se esperar, o sucesso estrondoso que os Mamonas Assassinas... O Mamonas Assassinas conseguiu alcançar em apenas 8 meses fez surgir a ideia de se fazer uma turnê internacional. 1996 foi o ano escolhido para o lançamento mundial dos Mamonas. Era o dia 2 de março de 1996 quando os Mamonas Assassinas se apresentaram em Brasília, o seu último show da turnê pelo Brasil. Da cidade satélite, eles partiriam para São Paulo e de lá para Portugal. A aeronave, usada unicamente para o transporte do grupo, deixou Brasília por volta das 9 da noite e teve um voo normal. Os problemas começaram já no fim da viagem, próximo à Serra da Cantareira e também ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O piloto informou à torre de comando que estava com dificuldade para manter a aeronave estabilizada, ou seja, a aterrissagem seria prejudicada. Isso porque o jet lear em que o grupo viajava começou a apresentar uma leve inclinação para a esquerda em sua trajetória. Assim, a torre de comando orientou o piloto a realizar uma arremetida, procedimento utilizado para retomar o voo depois de falhas em direção à direita. Mas o piloto se equivocou e arremeteu em direção à esquerda, não alcançando a altura necessária para pousar. Devido ao erro, por volta das 11 da noite, a aeronave em que viajava o grupo Mamonas Assassinas se chocou contra a Serra da Cantareira, em uma velocidade de 350 km por hora. Devido ao impacto, o avião se despedaçou, matando todos os 9 passageiros. O acidente ocorreu a 2 km do aeroporto de Cumbica, de onde o grupo partiria para a Europa. 2 dias depois, em 5 de março, o vocalista Dinho completaria 25 anos de idade. Uma das curiosidades que envolve a tragédia é que justamente horas antes do acidente, o tecladista da banda, Júlio Hazek, teria confessado a um amigo que na noite anterior havia sonhado com um acidente de avião. Os 5 integrantes da banda foram enterrados no dia 4 de março em Guarulhos, comovendo e mobilizando milhares de pessoas que acompanharam a curta carreira do grupo. Os Mamonas Assassinas conseguiram sucesso, transformando tudo em brincadeira e alegria, conquistando principalmente as crianças. Como disse o cronista Arnaldo Jabor certa vez, os Mamonas Assassinas eram os Rolling Stones dos nenéns. E agora você ouve na Universitária a música O Mundo Animal. Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Música

O Legião Urbana também pode ganhar regravações este ano. A gravadora M pretende relançar todos os álbuns de estúdio da banda em formato de vinil. A M ainda não definiu todos os detalhes do projeto, por isso os discos ainda não têm data para chegar às lojas. A gravadora também não decidiu se vai incluir os discos ao vivo no relançamento. E ainda falando dos lançamentos do começo de 2010, o músico David Bowie vai ser homenageado com o álbum Tributo, que deve ser lançado em maio. Ao todo, 26 artistas já estão confirmados para participar do disco. Nomes como Carla Bruni, Duran Duran e Charlie Lift vão interpretar clássicos como Space Oddity e Ashes to Ashes. Uma obra do pintor espanhol Pablo Picasso foi roubada em uma vila ao sul da França. A peça foi retirada de uma residência enquanto o dono estava de férias. Além da tela de Picasso, outros 29 quadros foram levados, provocando prejuízo de aproximadamente 1 milhão de euros. E você continua agora, né, com mais músicas do Mamonas Assassinas, e a gente escuta agora Lá Vem o Alemão. Remelente, estronchada num bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida.

it's not an honest kind of plan. It's melty mammals dying to me now is popcorn. Can't you understand? Can't you understand, boy? So take a breath. So take a breath, sucker. No. So take a breath, sucker. Você acabou de ouvir a música Devil Metal, que é uma crítica que o pessoal do Mamonas Assassinas fez àqueles que cantam ou até mesmo ouvem músicas em inglês e sem nem entender a letra da música. E antes, você ouviu Arlinda Mulher e primeiro lá vem o alemão. Bom, e fica por aqui o panorama dessa segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2010. A apresentação foi minha, Vitor Santana e Andressa Rezende. A produção foi de Vitor Santana, Andressa Rezende e Stephanie Chalar. Monitoria, Lilian Arruda e Stephanie Chalar. Orientação, professores Edson Spentoff, Denise Daut e Flora Ribeiro. Trabalhos técnicos, Sebastião Cruz. Auxiliar de trabalhos técnicos, Thiago Damas. O Panorama é um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Mande suas críticas e sugestões para panorama870am@gmail.com. E você também pode escutar o Panorama pela internet, pelo site www.radio.fg.br. E em Goiânia são 5 horas e 53 minutos. E para finalizar o nosso programa, você escuta duas músicas do Mamonas, Cabeça de Bagre 2. E na sequência você vai escutar inteira a música Pelados em Santos, só que na versão em espanhol que a gente tocou aqui em BG. E vocês vão conferir ela agora por inteiro. Fica por aqui o Panorama, a sua revista cultural nas tardes da Universitária. poquito. Caramba, ay, ay, ay. Pero conmigo ella no quiere casar. Caramba, ay, ay, ay. En la bolita amarilla con rueda cromada ella no quiere entrar. Choripán tinto, la desgraciada no quiere morfar. Pero ella es linda, muy mucho más que linda. Very, very beautiful. Tú me dejas loco. Viajar. Comprei um sombrero, um vaqueiro de ouro se não quer usar. Eu não sei o que fazer para essa mulher vir a ganhar. Pero ella es linda, foi muito mais que linda. Very, very beautiful. Tu me deja louco. Se conseguir um bom emprego, um ex-detento não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para recolocação profissional de ex-detentos. Acesse www.cnj.jus.br, cadastre sua empresa na bolsa de empregos e ajude nesta iniciativa. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Campanha Começar de Novo. Conselho Nacional de Justiça. ZYH 754, 870 kHz. Rádio Universitária, Goiânia. Qualidade musical e jornalismo independente. Na Universitária, jornalismo de qualidade tem hora marcada. Jornal das 6. As notícias do dia em um jornalismo público e independente. Apoio Cultural, ADUF. Boa noite. Está no ar pelos 870 AM do seu rádio, pelo site www.radio.fg.br, o Jornal das 6 desta segunda-feira, 4 de janeiro de 2010. Na Universitária são 6 horas e 1 minuto. Você confere os destaques da edição de hoje na apresentação de Ila Raquel, Luísa Gomes e Rubens Salomão. Hugo registra queda nos atendimentos durante o feriado do Ano Novo. Chega a 50 o número de mortos em Angra dos Reis. Após 22 anos, Estados Unidos suspendem proibição à entrada de portadores do vírus HIV no país. Na Universitária, jornalismo de qualidade tem hora marcada. Jornal das 6. As notícias do dia em um jornalismo público e independente. Apoio Cultural, ADUF. Você ouve agora as notícias locais. Começou hoje o curso de verão que tem como tema o Cerrado, O curso é realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e vai até o próximo domingo. Os estudos do curso analisam o Cerrado por quatro ângulos: a importância do Cerrado para o equilíbrio da vida do planeta, a água e os reservatórios subterrâneos do Cerrado, a ocupação humana do Cerrado e as comunidades e grupos de resistência. O curso de verão sobre o Cerrado conta com a assessoria do professor Altair Salles Barbosa, da PUC de Goiás, criador do Memorial do Cerrado. Vão ser realizadas oficinas sobre aproveitamento de elementos do Cerrado, sons do bioma, artes do algodão, alimentos, entre outros temas. O curso de verão é realizado em Goiânia todo ano, nas primeiras semanas de janeiro desde 1989. É um programa de formação popular nos campos sociocultural e religioso. O curso é destinado principalmente a lideranças de comunidades e movimentos sociais. O Centro Municipal de Cultura abre vagas para o curso de internet básica para maiores de 40 anos. Com turmas à tarde, o curso acontece de segunda a sexta, das 14 às 19 horas. As aulas acontecem no Centro Cultural Goiânia Ouro, na Rua 3, esquina com a Rua 9, no centro de Goiânia. A duração é de uma semana e o custo é de R$ 20. Inscrições e informações sobre o curso de internet básica para maiores de 40 anos pelos telefones 3524-2541 ou 3524-2542. O Hospital de Urgências de Goiânia, o HUGO, registrou queda nos atendimentos do Ano Novo em relação ao Réveillon de 2008. Entre quinta-feira da semana passada e ontem, foram atendidas 705 pessoas. No mesmo período do ano passado, passaram pelo hospital 1.575. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a queda se deve à efetivação do serviço de regulação. O serviço promove o resgate do perfil do HUGO, que é o atendimento de casos de emergência. Apesar da queda no número de atendimentos, a gravidade dos casos deste feriado foi maior que do feriado passado. Segundo o gerente médico do Núcleo de Regulação, Ricardo Furtado Mendonça, o número de óbitos aumentou em 13%. As ocorrências de acidentes automobilísticos aumentou 88%, aumentaram também as agressões com armas brancas. Foram 30 agressões nos últimos 4 dias, 130% a mais que a virada do ano anterior, quando ocorreram 13. De acordo com o Núcleo de Regulação, 53% dos atendimentos do Hospital de Urgência de Goiânia foram de pacientes da própria capital e 47% vindos do interior. O HUGO funcionou durante todo o feriado com escala completa. Foi montado também um sistema de retaguarda para atender possíveis casos trágicos com muitas vítimas. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, detectou através do programa Educando e Valorizando a Vida que a demanda pela Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, aumentou em 21% em 2009. De acordo com o coordenador do programa, José Braga, a procura por CNH aumentou desde que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anunciou mudanças no processo de obtenção de novas carteiras. O número de aulas teóricas aumentou de 30 para 45 e de aulas práticas de 15 para 20. Desde que a UEG assumiu a responsabilidade de realizar as provas práticas e teóricas junto ao DETRAN, foram aplicadas mais de 2 milhões e 200 mil provas em Goiás. O sorteio das vagas nos colégios militares no estado vão acontecer nesta quinta-feira, às 9 da manhã, nos ginásios de cada escola. Ao todo, 8.297 estudantes disputam por uma das 1.376 vagas oferecidas. As unidades que mais receberam inscrições foram a Vasco dos Reis, com 3.602 candidatos, seguido pela unidade Hugo de Carvalho Ramos, com 1.754 inscritos. Após o sorteio, a Diretoria de Ensino da Polícia Militar vai divulgar o calendário de matrícula dos novatos. 38 presos que tiveram direito à saída temporária de fim de ano ainda não voltaram para suas unidades prisionais. As justificativas legais ainda podem ser apresentadas pelos presos faltosos. Foram autorizadas 525 saídas no Natal e no Ano Novo de presos dos regimes abertos da Casa do Albergado e do Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Neste ano, Goiás deve receber R$1 bilhão do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Além disso, a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado projeta que as contratações superem o valor de R$2 bilhões. Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Otton Nascimento, os valores esperados para este ano são bem maiores que os do ano passado, quando Goiás foi contemplado com R$ 780 milhões. Esses valores incluem os repasses orçamentários do governo federal e também os pagamentos dos investimentos feitos ao longo dos anos. Na Rádio Universitária são 6 horas e 6 minutos. Você confere agora as notícias nacionais com Ila Raquel. Boa noite, Ila. Boa noite, Rubens. O Brasil registrou em 2009 a pior queda percentual nas exportações desde 1950. O país vendeu ao exterior um montante de quase 153 bilhões de dólares em serviços e mercadorias. Isso significa uma queda de aproximadamente 24% sobre o desempenho registrado em 2008. O Brasil não tinha uma retração percentual nas vendas desde 1999, quando as exportações caíram 6% em relação a 98. A balança comercial brasileira fechou 2009 com superávit de quase 25 bilhões de dólares. O resultado foi 1,5% menor que o registrado em 2008 e o pior desde 2002. Já chega a 50 o número de mortos nos deslizamentos de terra que atingiram Angra dos Reis na virada do ano. 21 corpos foram encontrados no Morro da Carioca, região central da cidade, e outros 29 estavam localizados na Praia do Bananal. O prefeito de Angra dos Reis, Tuca Jordão, oficializou o decreto de estado de calamidade pública no município. Ele afirmou que a documentação para que a medida seja publicada no Diário Oficial já foi providenciada. A Prefeitura de Angra dos Reis estima que os deslizamentos de terra provocados pela chuva causaram um prejuízo de cerca de 250 milhões de reais. Esse cálculo exclui o que a cidade iria arrecadar nas áreas de turismo, comércio e serviços. O muro de contenção deve ser construído no Morro da Carioca para evitar o impacto da terra sobre novas casas em caso de novos deslizamentos. 221 casas já foram interditadas em Angra dos Reis por causa do risco de novos deslizamentos. A maioria das interdições foi feita no Morro da Carioca. A Copa do Mundo de 2014 vai sofrer cortes de quase R$2 bilhões na proposta orçamentária de 2010. Essa decisão foi tomada após um acordo firmado entre governo e oposição para mudanças no Orçamento Geral da União deste ano. O relator-geral do orçamento de 2010, deputado Geraldo Magela, acusou a oposição de forçá-lo a retirar emendas direcionadas para a Copa e transformá-las em emendas de bancadas estaduais. Segundo Magela, as emendas apresentadas por ele direcionavam os gastos diretamente para a Copa do Mundo, enquanto as emendas de bancadas não têm definição exata do destino do dinheiro. Quase R$2,5 bilhões foram realocados no orçamento da União. Desse montante, R$1,8 bilhões seriam destinados à Copa do Mundo e o resto seriam recursos destinados à cultura, irrigação e turismo. O impasse teve início durante a votação do orçamento no final de dezembro, quando a oposição e o governo fecharam um acordo para transferir recursos de emendas do relator para as emendas de bancada. O líder do Democratas na Câmara, Ronaldo Caiado, pediu o cancelamento das emendas do relator com o argumento de que Magela havia beneficiado estados governados por aliados do governo federal. A ampliação de hidrelétricas na Amazônia enfrenta dificuldades de vários tipos. Saiba mais com o repórter Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional. É por meio da eletricidade que acendemos uma lâmpada e ligamos a televisão ou o ventilador. E no Brasil, a principal fonte de energia são as usinas hidrelétricas, ou seja, aquelas que são movidas pela força da água que corre nos rios. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Para produzir mais eletricidade a fim de acompanhar o aumento do consumo no Brasil, o governo federal licitou em 2009 12 empreendimentos, contra 2 em 2008 e apenas 1 em 2007. Vamos falar sobre alguns desses projetos. No estado de Rondônia, duas usinas hidrelétricas de grande porte já estão em obras, Jirau e Santo Antônio. Mas elas foram objetos de polêmica, com várias ações judiciais pedindo a suspensão por causa de questões ambientais mal resolvidas. Além disso, o grupo Enersus, responsável pela construção de Jirau, alterou em 10 quilômetros de distância o local original das obras depois de vencer o leilão, gerando uma batalha judicial contra o consórcio perdedor. Mas talvez o mais polêmico dos projetos hidrelétricos na Amazônia seja o da usina de Belo Monte, no rio Xingu, estado do Pará. O empreendimento foi planejado para gerar mais de 11 mil megawatts, o que pode fazer da usina a segunda maior do Brasil em geração de eletricidade. Ela foi projetada ainda na década de 1960. Embora tenham sido convocadas audiências públicas para discutir o projeto, comunidades indígenas e ribeirinhas da região se dizem desprezadas e desconsideradas. Já a usina de Tucuruí, depois de 25 anos de existência, vai fornecer energia para 50 mil lares, em 15 municípios da ilha de Marajó. Tucuruí, a maior hidrelétrica totalmente brasileira e uma das maiores do mundo, está localizada no estado do Pará, mas não beneficia os 392 mil habitantes da ilha de Marajó. O arquipélago fica a menos de 500 quilômetros de distância da usina, mas utiliza 15 usinas geradoras movidas a óleo diesel. A previsão é de que a partir de 2011, a eletricidade produzida em Tucuruí chegue à ilha de Marajó, onde 40% das famílias vivem abaixo da linha da pobreza e 85% dos lares não têm acesso à luz elétrica. O projeto da hidrelétrica de Santa Isabel, no rio Araguaia, na divisa entre os estados do Pará com o Tocantins, estava bloqueado desde 2002, mas a obra foi autorizada pelo governo federal no início de 2009. Porém, uma série de protestos fez com que o governo federal desistisse da construção. Isso porque a barragem poderia causar a inundação de uma área de 240 quilômetros quadrados às margens do rio Araguaia, espalhada por 8 municípios da região, o que obrigaria a retirada de 2 mil pessoas do local. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informou que as águas da barragem cobririam quase 6 mil pinturas que foram feitas no local por habitantes pré-históricos há 8 mil anos. De Brasília, Leandro Martins. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço que aponta um aumento no número de mortes nas estradas no período de 19 de dezembro a 3 de janeiro, com relação ao mesmo período do ano passado. De um total de 8.882 acidentes ocorridos nessa época, 445 vítimas foram fatais e 5.693 pessoas ficaram feridas. As regiões Sul e Sudeste contabilizaram 2/3 dos acidentes nacionais. Para o Departamento Nacional de Veículos, o DENATRAN, as causas para isso são o aumento da frota de veículos e o excesso de chuvas ocorrido nesse período nessas regiões. O PT pediu hoje explicações para a Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre o retorno do deputado Leonardo Prudente à presidência da Casa. Prudente foi flagrada em um vídeo colocando dinheiro nas meias no suposto esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. O deputado reassumiu o comando da Câmara depois de pedir o afastamento do cargo por 60 dias. A bancada do PT na Câmara Legislativa protocolou hoje um memorando na mesa diretora da Casa, que questionava o retorno de Prudente ao comando da instituição. Os petistas pedem acesso ao nome do responsável por assinar o ato publicado no Diário Oficial da Câmara Legislativa. Outro ponto questionado pela bancada do PT é o fato de Prudente ter pedido o afastamento de 60 dias da presidência e ter retornado ao cargo menos de um mês depois da sua saída. A Câmara Legislativa do Distrito Federal está em recesso até o dia 11 de janeiro, quando retoma a análise dos processos de impeachment do governador José Roberto Arruda e de deputados distritais acusados de envolvimento no esquema de corrupção. A expectativa é que Leonardo Prudente se afaste do cargo quando a Câmara Legislativa for colocar em julgamento o pedido de impeachment. E dois apostadores vão dividir o prêmio da Mega Sena da Virada. Um aposentado de 78 anos de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, e um homem de Brasília apresentaram hoje os bilhetes premiados. A identidade dos dois milionários não foi divulgada e cada um deles vai receber um prêmio de quase 73 milhões de reais. Começa a emissão das novas carteiras de identidade. Saiba mais informações com o repórter Renato Lima, da Rádio Agência Nacional. As primeiras carteiras de identidade com número único de registro de identidade civil começam a ser emitidas agora em janeiro em todo o país. Em São Paulo, os cartórios passarão a adotar um número único a partir desta segunda-feira. O governo espera substituir em 9 anos a cerca de 150 milhões de identidades emitidas nos diferentes estados brasileiros. A nova identidade não será mais verde, como a atual, mas de cor azul clara e ficará parecida com um cartão de crédito, com chip onde estarão registrados os dados biométricos do cidadão. De Brasília, Renato Lima. E na Universitária são 6 horas e 18 minutos. Você está ouvindo Jornal das 6. E confira agora as notícias internacionais com Luísa Gomes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Ila. Boa noite, ouvinte. E passageiros que voarem para os Estados Unidos, tendo como origem países caracterizados pelo governo estadunidense como patrocinadores de terrorismo, vão ser submetidos a revistas e técnicas de segurança avançadas. A informação foi dada por um funcionário do governo à agência de notícias Reuters, sob condição de anonimato. A lista dos países cujos passageiros vão passar pela revista avançada não foi divulgada oficialmente. Porém, segundo o funcionário ouvido pela Reuters, a lista vai ser formada por Cuba, Irã, Sudão, Síria, Afeganistão, Argélia, Iraque, Líbano, Líbia, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita e Iêmen. Dentre as técnicas utilizadas pela segurança está o escaneamento corporal. Essa medida causa controvérsia porque expõe todo o corpo dos passageiros para os operadores da máquina ou quaisquer pessoas que passem diante da tela no momento da inspeção. As novas regras são uma reação à tentativa de atentado a um voo com destino a Detroit no último dia 25. Na ocasião, o nigeriano Umar Farouk tentou explodir uma aeronave com quase 300 pessoas a bordo que tinha decolado de Amsterdã, capital da Holanda. Segundo o presidente estadunidense Barack Obama, Umar Farouk foi treinado pelo braço da rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen. Os Estados Unidos chegaram a fechar sua embaixada no Iêmen por medo de ameaças terroristas. Reino Unido, França, Japão e Alemanha também fecharam suas embaixadas pelo mesmo motivo. E os Estados Unidos suspenderam hoje a proibição da entrada no país de pessoas portadoras do vírus HIV. Segundo Barack Obama, a medida, que já durava 22 anos, não era compatível com o desejo do país de ser um líder mundial no combate à AIDS. Além dos Estados Unidos, outros 11 países ainda proíbem a entrada de pessoas com HIV positivo em seus territórios. São eles: Armênia, Brunei, China, Colômbia, Iraque, Coreia, Líbia, Moldávia, Catar, Arábia Saudita e Sudão. Outros países, como Argentina, Paraguai e Cuba, não dão visto de residência aos portadores do vírus. Para conseguir viajar a esses países, muitos portadores tentam disfarçar a medicação trocando os frascos, por outros acima de suspeitas ou até mesmo deixam de tomar os antirretrovirais. O partido de oposição venezuelano Primeiro Justiça prepara um projeto de lei que pretende proibir que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, presenteie outros países com doações em dinheiro. Segundo o líder do partido, Julio Borges, as cifras teriam alcançado 8 bilhões de dólares no ano passado. Julio afirma que é um crime contra o povo que o presidente distribua dinheiro dos venezuelanos a outras nações, ao mesmo tempo em que aumenta os impostos no país. Dentre os países que receberam doações estão Bolívia, Nicarágua e Cuba, com a construção de obras de infraestrutura, e Uruguai, com a doação de uma clínica contra o câncer. Segundo Hugo Chávez, as doações não são presentes, mas se tratam de solidariedade baseada em recursos recuperados através de maiores impostos a multinacionais petrolíferas instaladas no país. Na Índia, ao menos 41 pessoas morreram nesse final de semana devido à onda de frio que afeta o país. A região de Uttar, no norte da Índia, registrou a menor temperatura do país, 2 graus Celsius. Apesar das temperaturas registradas não terem sido inferiores a 0 grau, a população foi muito atingida porque não está acostumada ao frio e vive em casas precárias. O presidente russo, Dmitry Medvedev, decretou um aumento no preço mínimo da vodka do país. A bebida agora vai custar o dobro do que custava anteriormente. A medida foi adotada para tentar diminuir o consumo de álcool na Rússia. Os russos bebem, em média, o equivalente a 18 litros de bebida alcoólica por ano,